deixa eu me expressar. Sobretudo somos primos, manifesto, aleluia, não tem imagazine. Só sei, tô aqui em continuar no Lesco. É loucura para nós, se define nos flows. Somente olhar de relance, não há fuga disso. Amor supera toda treta e tenho o meu indício. Se faz destroço meio quilo, é melhor redimir. E pegar uma via expressa e da linha do lixo. Aqui é Minas Gerais, sou de quebrada em Betim. Me explique como suprir e se não for assim. Ofício rapper, seu leão do dia se já matou. E sem limite representa celebrando no show. Como Nuber que é fato, vai ter que ir aprender. Se quer aprender, expresse é mais pelo rei. O que vai dar uma vitória plena. A tua morada é esreja, a crise não perdura. Não esqueça, o Street Primo é a nossa vez. Firme vale mais, tá nas mãos, é de Deus. Na sequência de volta, ei, o Street Primo é a nossa vez. Firme vale mais, tá nas mãos, é de Deus. Oh yeah. E quando pensa que não, tamo na sequência de volta. Como dope soldado, rua que fuzila. Comunismo extreme, frente, norte, sai, respira. Requer qualité de vida. E meus primos são o destaque na pista. Deixar que nada frustre praga, não tem vida, legenda. Não dá mais perder tempo com quem não tem a senha. Especialmente porque nunca fez nada. Boca aberta na ronda, justifica, não é tão simples estrada. Uma ressalva, se tá na crise é no stress. Assinale e tu esquece até mesmo do mosté. Meu escudo, minha fé, tô na sina e o fim. Só Deus que sabe, minha family atira em ninguém. Com ódio nem vem, se não quero muito melhor. É como Titanic, sua ideologia fundou. Você está só, pois da nossa porta não passa. E tamo de volta, servo na escuta é a cara. Ei, oh, Street Primo, é a nossa vez. Firme vale mais, tá nas mãos, é de Deus. Oh yeah. E quando pensa que não, tamo na sequência de volta. Ei, oh, Street Primo, é a nossa vez. Firme vale mais, tá nas mãos, é de Deus. Oh yeah. E quando pensa que não, tamo na sequência de volta. Ei, oh, Street Primo, é a nossa vez. Firme vale mais, tá nas mãos, é de Deus. Oh yeah. E quando pensa que não, tamo na sequência de volta. Ei, oh, Street Primo, é a nossa vez. Firme vale mais, tá nas mãos, é de Deus. Oh yeah. E quando pensa que não, tamo na sequência de volta.